quando eu vi o tema, a translação da ideia espírita, despertar da cidadania universal, de Soares aprontou com a gente, né? Para a gente dar conta disso aí. Mas não é complicado, porque se tem uma coisa que a doutrina espírita consegue fazer na vida da gente, é despertar a consciência. E despertar a nossa consciência, num momento histórico muito específico, é despertar para uma cidadania nova. A gente vive num mundo, num planeta, e num momento histórico bastante peculiar. Aqui nós temos, eu estou vendo aqui várias gerações sentadas aqui, mas quem assistiu aqui o filme ET, por favor, levante a mão. Muito bem, são os velhos. ET tem 25 anos esse filme, né? Eu lamento informar que... Quem pagou aqui o SPB? Moral e Cívica. Ah, tá. Tu não disse que era uma palestra para a juventude, Wallace? Cadê a juventude? Mas nós somos de várias gerações, vimos várias versões de um mesmo país. Cada um de nós, ou já nasceu espírita, ou veio de alguma outra expressão de religiosidade, chegamos à doutrina espírita, e isso tem um impacto na nossa vida e na nossa existência. Nós vivemos um momento peculiar da história humana. Acho que todos vocês já devem ter percebido, e não precisa ser nenhum estudioso do comportamento humano, nem social, que estamos num momento bastante crítico da história humana. Alguns de nós, que estamos em outra vertente religiosa, podemos até acreditar que se trata do fim do mundo, do apocalipse, mas, na verdade, é uma grande transformação que está passando o planeta. Existe um conceito de crise de um pensador da política italiana chamado Gramsci, que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: nós temos uma crise quando o modelo antigo já não serve mais para dirigir as pessoas e o modelo novo ele não está mais pronto, e acho que a bateria acabou, eu vou ficar com esse mesmo, gente, ficar bem pertinho aqui. E o modelo novo não está pronto para substituir o modelo antigo. É o que a gente está vendo agora. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Então, tudo que nós tínhamos como princípio que norteava a raça humana está num processo de crise. Essa crise que a gente fala hoje não é só a crise econômica que a gente tem acompanhado, é uma crise de valores morais, é uma crise de construção da sociedade, é uma crise de valores relacionados à religiosidade. Ela passa por todos os sistemas da sociedade humana e nos atinge fortemente. Mas Jesus, ele vem nos fazer um convite que ainda hoje é muito estranho. Se a gente fosse perceber que tipo de convite é feito por Moisés e por Jesus e por Kardec na sequência das três revelações, a gente ia ver que é muito estranho. Primeiro, Moisés chega, depois de uma conversa íntima com Deus no monte, com 10 leis. E nessas leis ele propõe algumas coisas que para a época era extremamente sem sentido e absurda. E a coisa mais absurda que ele propõe para as pessoas da época foi: não matarás. Imagine o choque que foi ouvir de Moisés, que a partir daquele momento, Deus, que dirigiu o povo hebreu, estava determinando uma norma: não se pode matar outra pessoa. Certamente isso não foi aceito facilmente, porque aquelas pessoas viviam num nível de guerra e de conflito, que ainda hoje vivem, muito grande. Então, não matarás, era como se Moisés dissesse mais ou menos assim: ó, você pode bater, chuta, humilha, mas não mata não, deixa vivo. É um avanço, embora pareça estranho, porque as pessoas elas matavam umas às outras muito gritantemente, era algo muito natural. Se você discordasse de alguém ou se fizesse parte de uma tribo diferente, já era motivo para você ser morto. Quando Jesus chega, ele já chega num contexto em que ele quer dar um novo patamar na cidadania universal. Digamos que para cada revelador, para cada momento da revelação espiritual, a gente tem um avanço. Quem tem filho aqui já deve ter visto ele jogar videogame ou jogo de computador, ou já jogou com ele, sabe que jogo de computador tem fase. Cada fase tem um grau de dificuldade. Digamos que com Moisés nós tínhamos um grau de dificuldade, e agora nós temos um outro grau de dificuldade com Jesus. E com Kardec a dificuldade vai aumentando. O que é que ele quer dizer com isso? Que nós temos patamares de proposta de desenvolvimento das pessoas. Se no primeiro momento era não matar, e já era suficiente, era um patamar de evolução espiritual, e seguiu o decálogo mosaico, que ele já deixava as duas normas ali da Constituição Universal. A Constituição Americana é uma das mais sucintas que existem, tem 5 artigos. Por isso que todo americano sabe os direitos, são 5 artigos. A Universal tem 2. Só são 2 artigos. A gente depois tem um conjunto de interpretações desses 2 artigos, mas só tem 2. Que é amar o ser que nos criou, acima de qualquer coisa, que é Deus, e a todos os outros seres criados por eles, da mesma forma que nós nos amamos. Seriam os dois artigos da Constituição Divina. Mas acontece que a gente tem muita dificuldade em imaginar que a gente vai amar um vizinho, um estranho na rua, do mesmo jeito que a gente ama a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos ou a nós mesmos. E a gente fica tentando adaptar. E é nessa tentativa de adaptar que Jesus tem um diálogo curioso com um doutor da lei. Um diálogo conhecido por todos nós. O doutor da lei chega para Jesus, e ele já era um homem que lia a Torá, lia Moisés, e diz assim, tá, eu entendi, através de Moisés, de Abraão, de Elias e todos os profetas, os princípios norteadores da moral. Agora, amar ao próximo como a si mesmo é algo que eu consigo entender. Agora, quem é meu próximo? O doutor da lei fazia essa pergunta para Jesus, numa parábola que Jesus escreve como parábola do bom samaritano, e Jesus começa um diálogo com ele. Um diálogo que vai falar de cinco personagens. O primeiro é o doutor da lei que pergunta isso a Jesus. O que é que a gente entende quando alguém diz assim para a gente? Fulano é doutor em física, ou pós-doutor em matemática. É que ele é alguém que tem um profundo entendimento daquela temática. Então, um homem que é um doutor da lei, a dele se convide que ele tinha um profundo entendimento da lei. E aí Jesus, sabendo disso, pelo título que ele tinha, doutor da lei, Jesus não responde o que ele pergunta. Jesus faz uma nova pergunta. Ele pergunta, o que é necessário para ser salvo? Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele pergunta, e quem é meu próximo? Para um judeu, próximo era só quem pensava como ele, quem tinha a religião dele, um judeu. Mas Jesus, ele não dá uma resposta, ele faz uma pergunta, aliás duas. O que você lê e o que você entende? Ó, você não é um doutor da lei? O que é que você está lendo? E do que você está lendo, o que você está entendendo? Porque a gente pode entender o que a gente quiser. Se a gente quisesse hoje se juntar aqui numa reunião, pegar o Evangelho e fazer uma nova interpretação, a gente criaria o Centro Espírita Evangélico de Nossa Senhora de Lourdes dos últimos dias. De tão plástica que é a interpretação que algumas pessoas têm dos Evangelhos. E Jesus pergunta, o que é que você está lendo e o que é que você entende do que você está lendo? E ele responde, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse assim, ouvistes e entendestes bem, faze isso e viverás. Aí ele pergunta novamente, e quem é meu próximo? Aí Jesus vai contar uma história, ele não dá uma resposta. Porque se você der uma resposta numa situação dessa, eu posso interpretar. Mas se eu contar uma história de conteúdo moral inquestionável, não deixa margens para novas interpretações. Aí ele vai contar uma história, olha, pensa o seguinte, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Começa a contar uma história. E a gente tem que entender mundo judeu para entender por que essas cidades foram citadas. E por que Jesus usa o verbo descia e não andava, caminhava, ia até de Jerusalém a Jericó um homem. Por que descia? Jerusalém era a cidade espiritual, onde ficava o templo, onde se buscava a Deus. E Jericó era a cidade do comércio, da luxúria e da busca de ganância. Então, o que Jesus estava querendo dizer no primeiro momento é que um homem estava num patamar de desenvolvimento espiritual, em Jerusalém, e resolveu inadvertidamente descer moralmente para Jericó. Por isso que ele desce. Exatamente porque ele desce, ele fica vulnerável ao que a gente chama de abutres morais do caminho, aos salteadores do caminho. E nesse processo ele foi assaltado. Ele é assaltado, é espancado, e passam três personagens perto desse homem. Primeiro é um sacerdote. Você imagina que o diálogo pode ter acontecido assim. O doutor da lei está ouvindo e Jesus disse, e depois que esse homem foi assaltado, passou um sacerdote. E ele pode ter dito, ah, Jesus, com certeza um sacerdote, vendo o homem caído, ajudou. E Jesus pode ter dito assim, é, eu também pensava que ele ajudaria, mas sabe o que aconteceu? Ele passou direto. Não, não acredito não, Jesus. O sacerdote não fez nada, né? Nada. Mas aí depois vinha um levita. Jesus continua a história. E o doutor da lei pode até ter dito assim, ah, Jesus, agora eu entendi por que o levita estava passando, o sacerdote sabia que ele vinha atrás. O levita é aquele que auxilia o sacerdote no templo. É como coroinha para o padre. Então, ele ia fazer a oração do templo, sabia que o levita vinha atrás, devia estar atrasado, então ele pensou, o levita ajuda esse homem. Jesus pode até ter dito assim, eu também pensei que ele pensou assim, mas o levita também passou direto e não fez absolutamente nada. E aí vem um terceiro personagem que é um samaritano. Quando Jesus coloca essa criatura na história, ele irrita os judeus. Porque os samaritanos para os judeus, guardadas as devidas proporções, eles são como os dálites para os brâmanes na Índia. São um povo desprezado. Um povo que os judeus têm certa hostilidade. Então Jesus estava dizendo que passou um sacerdote, o maior representante dos judeus, depois um levita, que também fica no templo com os judeus, e não fez nada por um homem que estava caído, e aí vinha um samaritano, um desprestigiado qualquer, e ajuda aquela criatura. Paga a conta na estribaria, volta no outro dia para saber se o homem está bem, e Jesus pergunta, quem foi que fez, quem foi que foi o próximo na situação? A resposta óbvia seria qual? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Quem foi que fez a vontade de Deus? O samaritano. Mas o doutor da lei não responde isso. E a gente percebe pela resposta dele que ele não gostou da história. Ele diz, aquele que foi movido de compaixão. Porque Jesus diz o seguinte, passava um samaritano que... Aí tem a frase que explica porque ele ajudou e os outros não. Movido de íntima compaixão. Então, um era o doutor da lei, ele era movido de muito entendimento. O sacerdote também era movido de muito entendimento. O levita também era movido de muito entendimento. Mas o samaritano, ele era movido de íntima compaixão. Essa é a diferença. Ele não era movido de profundo entendimento, mas era movido de íntima compaixão. E por isso que ele ajuda. É por isso que o Espírito da Verdade diz, Espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, segundo. A gente tem mal feito o segundo. A gente tem muito curso, muito ESD, mas a gente está precisando de mais compaixão na convivência. Vamos atualizar essa história para a gente entender bem como ela. A gente sai daqui e tem uma pessoa caída lá na praia de Pajuçara. Passa o presidente do Centro Espírita, nosso irmão, e não faz nada. E eu estou indo com ele também, quero comer a pizza porque não jantei e não faço absolutamente nada. Depois passa o pastor da Batista, não faz absolutamente nada. O arcebispo da cidade também vai passando, não faz nada. Vem passando três estudantes de história da UFAL. Camisinha de Che Guevara, acreditando na revolução, na ideia do comunismo. Olha o cara e diz, pô, velho, é o irmão, velho, tá caído, meu irmão. Vamos pegar o brother. Aqui tem um hospital de trauma, um hospital assim para acidentes. Como é o nome? O qual? HGE. Pronto, vamos levar o cara pro HGE, velho. Aí eles vão pegar o bolso para tirar um dinheirinho que eles iam usar para uma outra coisa à noite. Vocês sabem o que é que um estudantezinho vai fazer à noite, não sabe? Não, vamos aí, vamos ajudar o cara, vamos levar pro hospital. Chega lá, aí o médico atende, ó, tem que botar um remédio, um antibiótico para ele. Ah, o cara não tem. Ah, bicho, vamos comprar um antibiótico pro irmão, velho, nem que seja um genérico. E aí Jesus perguntaria, quem foi que fez a vontade de Deus? Entendeu o drama? Entendeu que a cidadania não é um rótulo? Espírita, evangélico, católico, muçulmano, hindu, budista, judeu? Não. Não é um entendimento intelectual. Não. A proposta de Jesus é uma transformação moral do ser. Uma modificação do comportamento. E aí chega no Brasil. Cidadania universal. E o ideal espírita para o brasileiro. Nós que trabalhamos no país que é o coração do mundo, pátria do evangelho. Que temos tanta corrupção, que temos tanta dificuldade, que temos uma história profunda para ser modificada, uma contribuição para a humanidade. Nós temos sim. E como é que isso se dá? De que forma a gente pode dar? Nós, o ano que vem, vamos ter eleição. Vocês sabem disso, não é? E nós vamos votar para governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Vocês sabem que sempre a mídia transmite o dia 3 de outubro, né? Acompanhando as eleições. E como nós vamos eleger deputados e senadores, provavelmente os repórteres vão estar dizendo assim, você vai acordar no dia da eleição, 3 de outubro de manhã, primeiro turno, e vai ver manchetes dizendo assim, estamos aqui na 71ª zona eleitoral, acompanhando a votação dos brasileiros, aqui diretamente da capital de Alagoas, Maceió, estão todos aqui hoje para escolher os seus representantes. E aí... O repórter vai perguntar se a pessoa já votou, se não votou, se é a primeira vez, se não. E aí, essa palavra, como é que vocês se sentem? Eu estou saindo de casa para eleger os meus representantes. Vocês se sentem representados por esse pessoal? Francamente, assim, é um... Sentem-se. Não estou ouvindo baixo. Vocês se sentem representados por eles? Não. Ah, tá. Por que não? Eles são muito diferentes de nós, então. É por isso, a gente... meu filho me representa, se ele se comporta como eu eduquei, e ele sai de casa, ele não me representa como filho? Meu pai também não me representa como pai, se nós temos uma relação de proximidade? Quando a gente diz que os deputados e senadores não nos representam, é porque nós somos bem diferentes deles, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque nós não compramos DVDs piratas. Todos os programas de computador que nós temos no nosso computador foram pagos. Nunca baixamos uma música na internet. Nunca paramos em fila dupla numa rua. Nós nunca paramos em vagas para deficientes e para idosos. Nós nunca furamos fila. Nós nunca colamos na escola. A gente nunca fez plágio na universidade. A gente nunca comprou recibo para não pagar o imposto. A gente nunca subornou guarda. A gente nunca ultrapassou em faixa dupla na BR. Entendem por que nós somos tão diferentes dos políticos? Nós somos iguais, gente. Cidadania universal é reconhecer o que eu tenho de ruim para me transformar num ser melhor. Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em combater suas más inclinações. Ou seja, ele tem que conhecer que tem. Eu só posso combater uma inclinação má se eu admito que eu tenho uma má inclinação. Aí vocês devem nunca mais traga Roçando para falar aqui em Maceió. Porque ele disse que eu sou igual a um senador e um deputado. Vocês conhecem a história do senador que chega no paraíso? Chega lá e ele desencarna. E São Pedro, ele já chega com aquela vontade de ter tratamento VIP, né? Em Brasília, o Senado paga tão bem, tem tanto recurso e tanta regalia, que lá o pessoal chama de Senado. E aí o senador chega e faz, sabe quem eu sou, São Pedro? Ele diz, ei, senador da República Federativa do Brasil. Pois é, eu tenho tratamento VIP, com certeza, Vossa Excelência tem. E o que é que eu tenho direito? O senhor tem direito de passar um dia aqui no céu, um dia no inferno e depois escolher onde fica. Tá bom, gostei. Um dia no céu, aquele céu clássico, bem clássico, né? Anjos tocando, plurum, plurum, manjais, o povo louvando, nas nuvens, um tédio absoluto. O dia não passa, ele olha pro relógio, nada de passar. Termina o dia, ele, graças a Deus, terminou o dia. E aí ele desce pro inferno. No inferno é a ilha de caras. Os outros colegas tomando uísque 12 anos, numa praia, muito parecida com aquelas das casas de Miami que eles compram lá, com dinheiro que desviam. Eles brincando e contando daquele viaduto que eles desviaram para comprar um apartamento. Aquelas garotas que frequentam os hotéis de Brasília, que são horríveis, de feia, para dizer o contrário, né? E eles comemorando aquela coisa todinha, termina o dia, passa que ele nem percebe. Chegando para São Pedro diz, e aí, senador, escolheu? São Pedro, eu escolhi mesmo, assim, mas eu acho que eu tenho que dizer, não é o céu, não. Não, tem problema, o senhor tem o direito de escolher. Agora, uma vez escolhido, não pode mudar. Não, tranquilo, eu vou para o inferno, não tem dúvida. E aí, descendo no inferno, novamente, quando ele vai abrir a porta, a maçaneta já está quente, estranhamente diferente do outro dia, que era aquela porta que abre de hotel. Quando ele abre, aquele inferno de Dante Alighieri, todos os senadores dentro do caldeirão, os cãozinhos furando, eles descendo, aquela quentura terrível, parecendo na Federação Espírita de Teresina, vocês já foram lá, 47 graus, eu já fiz um seminário lá, 47 graus, aquela coisa terrível, os senadores lá, e aí ele, cadê o responsável, me enganaram, é um absurdo, aí chega o Satanás, o que foi? Eu vim ontem aqui, estava diferente, me enganaram, aí um senador que sobe e desce no caldeirão fervente faz, amigo, ontem era propaganda eleitoral. Pois bem, é a nossa consolação, né, gente? Saber que eles vão ter a oportunidade de sentir na pele e no perispírito o que provocaram. Mas como Deus é amoroso e misericordioso, eles voltam para precisar do SUS e de escola pública. Para eles entenderem na pele o que é dilapidar a vida de um povo. Mas se nós não mudarmos como cidadão na base, nada vai mudar lá em cima. Porque se nós não desenvolvermos uma ética pessoal no cotidiano da gente, Você faz uma aula de ética. Chego lá na universidade, eu pego os pré-socráticos, os socráticos, venho com os filósofos até os dias de hoje. Tem um grande filósofo inglês americano hoje, Sandel, que ele tem um livro chamado Verdade. E, aliás, o curso de ética dele está todinho na internet pela Universidade de Harvard, legendado, no site VEduca. Qualquer pessoa pode assistir. Todo o curso de ética dele. Ele tem livros fabulosos. Aí você discute com os alunos se reúnem, eles mostram como eles entendem a ética, a discussão, a corrupção política, e aí você vai fazer a prova sobre ética. E sai da sala de aula para você ver o que acontece. A discussão sobre ética era apenas uma discussão. Os alunos colam. Na primeira oportunidade em que eles deveriam manifestar um comportamento ético, eles já demonstram um comportamento antiético. E se nós ficarmos vendo defeito nos outros sem assumirmos em nós, nós não mudamos a história do mundo. Não mudamos. Nós temos um compromisso no Brasil. Nós que somos espíritas, nós temos que entender que a melhor forma de divulgar essa doutrina não é decorando o livro dos espíritos e todas as suas questões, não é fazendo um estudo mais profundo do evangelho, para que nós possamos, junto aos irmãos de outras crenças do cristianismo, demonstrar as inconsistências, as passagens equivocadas, as manipulações textuais históricas, para a gente provar uma superioridade intelectual. Não. Mover-se de compaixão, mover-se de ética, é que a melhor forma de divulgar a doutrina espírita é ser, aonde a gente trabalha, o mais competente e mais decente dos profissionais. Você pega a escola pública, às vezes o professor dá aula na escola pública e na escola privada. Mas onde é que ele atrasa para chegar? Onde é que ele sai mais cedo? Quando ele resolve resolver uma coisa pessoal dele, onde é que ele falta? O carro dele só quebra quando está indo para que escola? E tem mais uma coisa incrível, o atestado médico. Você fica doente só meio expediente. Porque quando é hora de dar aula na escola privada, você vai, ficou bom. Isso é o quê? Corrupção. Isso é roubo do dinheiro público. É muito fácil ver o deputado fazendo isso, mas vamos descer para a base, porque para uma cidadania universal ser alcançada, nós temos que nos transformar. Você vai atender como funcionário público. No Brasil, um dos únicos países do mundo, por sinal, tem estabilidade pública de emprego. Esse foi o objetivo, foi garantir que a população tivesse um serviço de qualidade. Mas como o funcionário sabe que não vai ser demitido, como ele trata a pessoa que vai buscar a ajuda dele? Com desdém, com desprezo. Eu tinha um professor lá em psicologia, na universidade, pública, concursado. Primeiro dia de aula, ele disse assim: a única força que atravessa o vácuo é o pensamento. Eu já era espírita na época, 89, me tornei espírita, e eu estava estudando um livro chamado O Tal da Física, do Fritjof Capra, porque espírita tem que entender física, né? Eu sempre fugi de matemática, de física, mas virei espírita, tem que entender física. E aí eu levantei a mão, primeiro período de psicologia: professor, o vácuo não existe não, a física já mostrou que não existe. Mas caso existisse, ainda assim não era o pensamento a única força que ultrapassava, porque a luz do sol também ultrapassa o vácuo para chegar na Terra. E pela minha contribuição à aula, eu escutei: sai da sala de aula, maconheiro safado, está reprovado. E eu saí com aquela cara de idiota, fui para o coordenador do curso, contei a história e disse: olha, é melhor você não voltar não, está reprovado. Aí eu fui para o diretor de departamento. Ele disse a mesma coisa. É um colega meu: se tu for falar com o reitor, vai dar no mesmo. Sabe por quê? Porque o reitor é um professor que foi votado por esse estudinho e que todo vota em todo mundo. Então ninguém vai ser contra ninguém. Servidor público não pode ser demitido. E aí, graças a Deus, ele dava aula por cara. Especialmente quanto a aluna fosse mais bonita, mais nota era que ele dava. E ele não corrigia, era para trabalhos. Eu peguei a aluna mais bonita da sala, dei 3 trabalhos. Eu tirei 3 10 na disciplina. Na fila da rematrícula, ele me encontrou e disse: e aí, maconheiro, vai pagar direitinho a disciplina agora? Eu disse: de novo, professor? Sim. Não, professor, eu passei aqui, ó, 3 10, 10 10, média 10. Não, isso é uma fraude. Aí foi pegar a caderneta. Era com a letrinha dele. Aí ele foi lá comigo, com o coordenador. Vamos lá. Eu, coordenador: professor, essa letra é sua? É, tá no sistema, tá, ele passou, não pode fazer nada não. Ele fez: me explique isso. Eu disse: foi o vácuo. Aí eu vou dar aula na universidade. Quem vai ser meu aluno? O filho dele. De monografia de conclusão de curso, era hora de eu? Vocês pensaram. Porque eu também pensei. É agora que eu me vingo. Mas conhece o verdadeiro espírita por combater as más inclinações. O desejo existia. Ninguém vira santo dia para a noite. Mas o desejo de combater as más inclinações já estava presente. E eu fiz o contrário. Eu fui a uma exposição de Charles Darwin. E nessa exposição tinha um diário em que ele falava das experiências nos vários países. Ele morou aqui em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Passou aqui, tinha 24 anos. E aí, hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Aí eu parei de ler, fiquei irritado. Palhaçada essa, dizer isso do meu país, eu deixo o Brasil, graças a Deus. Aí minha esposa estava do meu lado e disse, continua a leitura. Olha lá. Espero nunca mais ter que voltar num país escravocrata. Nas casas onde eu ficava, as pessoas tinham pregos para esfolar o dedo dos escravos. No Rio de Janeiro, certa feita, uma senhora espancou uma criança de 12 anos, quase até a morte, antes que eu intervisse. Só porque não me servia um copo d'água que estava perfeitamente limpo. E todas essas coisas eram, ele dá duas definições, eram toleradas ou praticadas, porque tem quem pratique e quem não pratique, mas tolere, né? Eram toleradas e praticadas por homens e mulheres que no final de semana iam para suas igrejas e diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ah, mas isso foi na escravidão. Ah, deixa o Brasil. Outubro de 2013. Espero nunca mais voltar num país em que crianças ficam no sinal implorando para limpar o vidro dos carros. E a classe média passa indiferente com seus filhos no ar-condicionado para deixar no balé, no inglês e na escola. E no final de semana, vão para o centro espírita, para a igreja evangélica, para a missa, comungar e dizer que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como se constrói a cidadania universal desse jeito? Ouvindo e não fazendo. Ouvir e não fazer é se comprometer mais. Mas eu tenho uma notícia para dar. Nem adianta fugir mais. A gente já sabe. É preciso atitude. É preciso ação para que a gente transforme a sociedade. É preciso que a gente não seja revolucionário de pijama. Fique em casa dizendo, esse país tem que mudar. Muito bem, gente, vamos para a rua. Vamos lá. E comemorando. No máximo, a gente curte na internet. Facebook, curti. Pronto. Que contribuição social, né? Eu curti. As passeatas, as pessoas, as revoluções. É preciso mais. O Brasil desenvolveu, ao longo do seu desenvolvimento, uma postura esquizofrênica. A gente quer uma coisa e não quer uma coisa. Quem é professor aqui, por favor? Levanta a mão. Professor está pagando 3 encarnações em uma. Vocês sabem disso, né? Foi alguém que destruiu muitas vidas e que vem nessa para reconstruir, né? Aí veja, o que é que os pais querem da escola e dos professores? Os pais não dizem para a gente, eu quero que vocês me ajudem na educação moral dos meus filhos. Não dizem isso? Não é verdade? A escola tem que contribuir com a educação moral dos meus filhos. Não é isso? A gente acredita. A gente pega o menino e vai educar moralmente. O que é que acontece? Ele chega em casa, ou antes já passa uma mensagem por WhatsApp para o pai e para a mãe, dizendo que a gente humilhou ele. O pai, sem nem procurar saber o que aconteceu, chega na escola para esculhambar o professor. Então ele pede para você educar moralmente o filho dele, mas ele não quer isso. Esquizofrenia. Mas tem uma coisa, queridos professores, que nos consola numa hora dessa. Quando você tenta educar um filho e o pai vai na escola ou na universidade lhe humilhar, só tem uma coisa que consola. É pensar assim, esse filho é dele, não meu. Porque ele vai ter que pagar as consequências dessa falta de educação moral. Agora, pena que a gente mora no mesmo planeta. Porque a gente vai se encontrar com essas pessoas na rua, nos shoppings, nas igrejas, nas escolas. Porque não adianta salvar apenas a minha família. Não adianta apenas educar o meu filho, embora isso seja muito importante. Nós fazemos parte de um projeto de Jesus chamado Fraternidade Universal. São 7 bilhões de irmãos encarnados, quer queiramos ou não. E quando a gente não entende isso mesmo, a gente se odeia, a gente se conflita, a gente se distancia, e desenvolve essa desfaçatez que não deixa essa cidadania eclodir. Essa nova criatura que contribui num evangelho vivo, não é num evangelho lido, num grupo de estudo no ESD, mas se quando eu chego no meu trabalho eu fofoco, eu falo mal, eu detono as pessoas, eu não cumpro o meu papel, eu digo que eu não ganho o suficiente, eu tenho todas as desculpas para ser incompetente, irresponsável e antiético. Mas no final de semana eu estou estudando o evangelho de Jesus. Sem levar uma gota de compaixão na minha prática cotidiana para transformar o mundo do qual eu faço parte. Eu quero contribuir, acho que todo mundo quer contribuir. E a grande contribuição é o quê? Não, você vai virar um novo grande avatar, um grande revolucionário, um Che Guevara. Acabou. Acabou o tempo histórico de alguém vir lá de cima fazer as coisas por nós. Nós estamos num momento da história humana que cada um de nós tem o dever e a obrigação de cumprir o seu papel na vida dos demais. E Jesus, ele chega numa Judéia acomodada, cuja principal lei era: não faça aos outros aquilo que você não quer que ele lhe faça. E Jesus chega e diz: ah, isso é muito simples. Não fazer o mal é pouco. Eu vos digo, porém, faça aos outros aquilo que vós quereis que eles vos façam. Jesus nos chama para ser proativo e não reativo. Nos chama para que a gente tenha atitude e não apenas conhecimento. Conhecimento sem gesto compromete. É por isso que Paulo manda para a comunidade de Coríntios, a mais corrompida das igrejas que ele fundou, porque era uma cidade muito corrompida, uma igreja tão complicada que até caso de incesto estava tendo, a carta que foi cantada hoje. 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, porque o pessoal de Coríntios se achava superior às demais igrejas, se achavam intelectualmente superiores, moralmente superiores e eram sexualmente depravados. E aí Paulo manda uma carta: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Oh, se eu tivesse toda a sabedoria, toda a ciência, toda a arrogância, toda a potência, mas se não tivesse amor, e a tradução que a gente sabe original é caridade, que é o ágape, amor prático, nada adiantaria, nada. Todo conhecimento sem gesto de amor, nada adianta. E ele conclui a carta dizendo assim: quando eu era menino, eu andava como menino, me comportava como menino. Agora que sou adulto, nada disso me convém mais. Então era assim, ó: antes de conhecer Jesus, arrogância, orgulho, vaidade, prepotência, tudo isso valia. Agora, conhecendo ele, não faz mais sentido. E eu vos deixo essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, vos digo que a maior delas é a caridade. Maior que a fé, maior que a esperança. Porque a fé e a esperança é algo por vir. A caridade é o que está acontecendo. É o que eu já estou fazendo. É a prática que está sendo consubstanciada no cotidiano da minha vida. A cidadania universal, na proposta espírita, é sair da zona de conforto, da paralisia social, e entender que espírita não é aquele que estuda ESD e faz campanha de quilo. É um ser encarnado numa cultura e num contexto histórico que é responsável para transformar este planeta e este país, esse estado e essa cidade, num lugar melhor, mais digno e mais decente, onde não somente alguns, mas todos possam usufruir de dignidade de vida, de dignidade de educação, de dignidade de saúde. Para que eu vote naqueles que representem não meus interesses particulares, mas os coletivos, e que mostrem na prática que são capazes de ajudar a transformar este país, esse estado e essa cidade. Porque quando um deputado está lá em Brasília e que ele tira uma verba para a saúde, é a mesma coisa de eu não dar a minha aula que eu deveria dar. É a mesma coisa de eu comprar algo que eu teria que pagar para comprar o original. A diferença é o montante. E quando aquele deputado pensando assim: não, eu estou conseguindo 5 milhões de reais para a saúde em Alagoas, se eu tirar 50 mil para concluir minha casa de praia, que é isso? Nada demais, afinal fui eu que fui atrás, fui eu que me esforcei, fui eu que fui no ministério, fui eu que me empenhei, recebendo 100 mil reais por mês para isso. Entre ajuda de custo, ajuda paletó, ajuda combustível, assessoria, apartamento pago, ele ainda acha pouco e acha que fez um grande sacrifício de estar nesses carros com ar-condicionado, ganhando muito bem com o motorista, dirigindo para fazer algo que ele deveria fazer. Ele tira 50 mil reais, é só 50 mil. Uma chuva grande, um bairro de periferia da cidade, leptospirose, crianças contaminadas, chegam no PSF, 5 crianças, mas só tinham 3 doses. 2 desencarnaram. Foi uma triste coincidência ou foi assassinato? O que é que vocês acham? Quem é o autor? Ele. Quem votou nele, sabendo que ele era assim. Ah, mas nós somos o país do rouba mais faz, esquizofrênico. Imagina se Jesus tivesse cedido ao Sinédrio. Imagina se Jesus tivesse cedido a Pilatos. Imagina. Imagina se os apóstolos tivessem cedido à pressão do Sinédrio após a crucificação de Jesus. Imagina se Paulo tivesse cedido a César em Roma. Imagina se Jesus fosse assim, cedesse. Ele não acredita em alguém que está em cima do muro. Ele não aposta em alguém que está em cima do muro. Por isso, em 2 momentos, ele disse isso de forma muito clara, que seja teu sim, sim, teu não, não, porque tudo que vem depois disso é obra do maligno. Que seja água quente ou água fria, porque água morna se vomita. Olha a força das palavras de Jesus. Meio termo, se vomita. Não dá para ser simpatizante de Jesus. Não, sou simpatizante. Ainda bem que Jesus não é simpatizante da gente, né? Ainda bem que ele ama a gente. Porque a gente precisa de Jesus mais do que uma simples simpatia. Nós precisamos de Jesus, de todo o amor que ele pode nos oferecer. Por isso, a cidadania universal é responsabilidade. Responsabilidade é um conjunto de ações que vai da forma como eu educo meus filhos, da forma como eu me relaciono na minha casa, da forma como eu vivo no meu mundo do trabalho, e só naquele momento de 3 ou 4 horas de convivência no centro espírita é que a gente acha que dá para chamar o outro de irmão. É fácil. Conviveu mais de 2 semanas, aquele irmão você já olha de cara troncha para ele. Porque ele tem defeitos, ele tem deficiências, ele tem comprometimentos morais. Mas como é que eu vou conseguir mudar esse estado de coisas? É quando eu deixo de ver no outro uma coisa que eu tenho. Tem uma música de evangelização espírita infantil, inclusive foi composta aqui em Maceió, que a gente canta lá na Paraíba. Quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. Quando eu começo a entender que a grande contribuição que eu posso dar ao universo é ter uma vida pautada na dignidade, eu começo a perceber que a mudança do mundo não está lá fora. Ou como diz a música do nosso querido Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. A mudança política começa em mim. Uma sociedade mais ética começa em mim. Filhos mais educados começa em mim. Compromisso moral começa em mim. Transformação moral, gente, não é objetivo. Amanhã, imagine que a gente vá para a praia amanhã, um objetivo nosso. Isso é objetivo. Tudo pode dar certo, mas se cair um toró amanhã? Já não é como a gente planejou. Objetivo não depende da gente, depende também de outras forças. O processo não. O processo depende só de mim. Então, transformação moral é um processo que tem que ser iniciado. Perdão é um processo que tem que ser iniciado. Responsabilidade é um processo que tem que ser iniciado. Nós vemos hoje um momento de profunda desfaçatez da mensagem de Jesus. Há até irmãos nossos que vendem a ideia que Deus prega que um filho de Deus abençoado é aquele que é rico e que tem dinheiro. Uma profunda distorção da mensagem de Jesus. Eu estava, final de semana passado, em Canaã dos Carajás, sul do Pará. Eu peguei lá em Campina Grande um voo da Azul, 3 da Gol, 1 da TAM e depois 3 horas de carro. 26 horas para chegar em Canaã dos Carajás. No meio do caminho eu fui escutando a rádio. E no meio do caminho um religioso dizia: Deus é muito bom. Vê se hoje mesmo o irmão fulano me deu uma, como é que ele chama? Uma manta de carne de sol. Veja como Deus é bom. Semana que vem eu troco meu carro. Veja como Deus é bom. Veja como Deus é bom de amar a gente, até sendo tão inocente, de acreditar que Deus é o dono das Casas Bahia. Ou então que Jesus é um detergente. Que você peca, ele limpa, você peca, ele limpa, você peca, ele limpa. Porque, não sei se aqui tem Alagoas, mas na Paraíba tem Papa Passe. Chega no finalzinho, porque não quer ouvir um cara chato, incomodando, dizendo que todo mundo é corrupto. Aí quer só o finalzinho para tomar o passe, máquina de lavar. Tô novo, zerado, faço tudo de errado de novo, porque no final de semana eu chego lá no AEGE e descarrega. Como se fosse simples assim. É uma proposta que exige mais. Mas a gente pode. Não adianta vocês ficarem me olhando com essa cara de terror, do tipo, como é que eu vou fazer isso tudo a partir de segunda-feira? Não é a partir de segunda-feira. Não tem como. Mas nós temos que iniciar um processo. Nós temos que ter um compromisso com Jesus. Nós temos que transformar a nossa alma. Nós temos que mudar o que nós somos. Numa palavra, nós temos que evoluir. Nós, sabe, nós voltamos sempre para a Terra com um único objetivo: evolução. A evolução não é aumento da conta bancária, aumento da titulação e de artigos publicados. Não. Evolução é, sobretudo, você conquistar coisas que ao final da vida você pode levar. Porque o dinheiro fica, a casa vai ficar, os artigos publicados e o diploma também. E quando você reencarnar, pode ter sido PhD e Nobel. Vai ter que aprender beabá, bebê, baby, beobó, tudo de novo. Mas se você tiver sido bom, justo, correto, decente, você leva e você traz. Progresso moral. Nós temos progresso intelectual. Mas Deus é muito bom. Porque o progresso intelectual, ele gera ambição. A ambição gera mais progresso material. O progresso material começa a gerar uma sofisticação estética, uma sofisticação de música, uma sofisticação de entendimento, e chega um ponto tão grande sofisticação que as pessoas começam a crescer boas. Por isso que no Livro dos Espíritos se diz que o progresso intelectual vem antes do progresso moral, mas é uma condição para que o segundo venha. O progresso moral termina trazendo como consequência o progresso moral. Aliás, intelectual traz o progresso moral. Porque a misericórdia de Deus é muito interessante. O profeta Isaías, ele diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, porque todo dia a gente comete erros diferentes. Então Deus tem que ser uma misericórdia que se renova todo dia. Aí imagina o que é isso, olha como é. Você faz um monte de coisa errada, você se compromete na vida que você teve, você se equivoca, você trai, você usurpa. Aí Deus lhe manda de volta para o procênio da terra, geralmente na profissão que você caiu, com o mesmo lugar onde você caiu, você volta para se erguer, e no final do mês ainda recebe dinheiro por isso. Misericórdia infinita. Aí você pode até reclamar, porque não é tanto. Mas isso não justifica de você não fazer o que tem que ser feito. Porque quando a gente é fiel no pequeno, a gente mostra que também é fiel no grande. Não gosta da vida que vem levando? Não gosta daquilo que está colhendo? Que tal plantar uma coisa diferente? Porque se continuar plantando o que você vem plantando, vai continuar colhendo o que você vai colher. Daqui a 5 e 10 anos, se você não está feliz com sua vida, saiba que ela é a mesma vida, 5, 10 anos mais velho. A única coisa que vai mudar é que, apesar de rinil, botox e tudo mais, tudo cai. Por mais que a gente tente, vai acontecer. Mas se nós começarmos a desafiar a nossa conduta pessoal, se nós começarmos a nos responsabilizar sobre a própria existência e entender que a grande contribuição que eu posso dar ao mundo é mudar a minha vida pessoal e reformar-me moralmente, eu vou entender que eu estou colaborando com Jesus. Mudando o estado das coisas. Participando ativamente da construção de um mundo melhor. Porque nós não podemos ter uma visão simplista de espiritismo, de reeditar aquela concepção equivocada. Então, antes Era Deus, o demônio e o inferno. E o céu. Aí virou espírito, a pessoa faz uma reedição psicológica. São os espíritos de luz, Deus coordenando todos eles, nosso lar, o umbral e o obsessor. Continua no mesmo patamar evolutivo, não entendeu assim, não é assim, obsessor. Vocês já chamaram o obsessor para o evangelho lá? O que é um obsessor? O que é um inimigo? O inimigo é o maior instrumento de reforma moral. Quem é o inimigo? O inimigo é aquele que mostra onde você não evoluiu. O seu vizinho comprou um carro maravilhoso. Aí você fica com ódio dele, ele é seu inimigo agora. O seu colega de trabalho casou com uma mulher 30 vezes mais bonita que a sua. Você está com ódio dele. Não, o problema não é ele, o problema é a sua inveja. O que ele está mostrando para você é que você inveja. Ele não é seu inimigo. Ele é o seu professor. O problema não está nele ter a mulher mais bonita, ou o carro melhor, ganhar mais. O problema está em nós não conseguirmos conviver com a vitória dos outros. O problema sempre está em mim. O inimigo, o obsessor, são instrumentos para despertar consciências. O umbral é uma zona temporária de expurgo psicológico para que a gente enjoe do mal que fez, porque a gente só chega lá limpo, de coração leve, como dizia Jesus. A reforma não é intelectual, é moral. A revolução que nós estamos passando não é econômica. Não são tsunamis ou terremotos provocados por placas tectônicas que se batem uma na outra, não. É moral. A tsunami Sumatra matou, naquela época, naquele dezembro fatídico, 250 mil pessoas por ano. Por uso de drogas e álcool, morre mais de 3 milhões de seres humanos na Terra. 3 milhões. É a população inteira da Grande Recife morta numa onda gigante de álcool e drogas. E as pessoas ficam esperando que venha uma onda, ela está passando e já está levando muitos de nós. E só uma coisa pode nos deter e nos fazer ficar em pé, é entender quando Jesus dizia algo muito interessante. Aqueles que escutam as palavras de Deus e não as cumprem, é como um homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Vem ruínas, intempéries, tempestades, enchentes, mais grande é a sua ruína. É mais fácil construir a casa na areia. É mais fácil colocar, né, solidez assim, aparente no início. Você não tem que cavar muito. Na areia é mais fácil construir. Num terreno plano é mais fácil construir do que num terreno íngreme com pedra. É claro que é mais fácil. Inclusive, na areia, com a visão do Pajuçara, é ainda melhor. A praia. Mas ele diz, agora aquele homem que escuta as palavras e as cumpre, é qual um homem que constrói a casa sobre a rocha. Mas ele não garante que isso vai ficar fazendo com que tudo fique bem. Porque ele diz, virão tempestades, virão enchentes, virão terremotos, ventos fortes, mas a casa não irá cair. Agora, nesse momento de profunda mudança do planeta, nós somos convidados a construir a nossa casa sobre a rocha. A rocha é aquele que é o nosso modelo e guia. Chama-se Jesus, que não pertence a nenhuma religião. É patrimônio indelével da humanidade, todos os que buscam segui-lo. Não como objeto de culto, Jesus, Jesus. Como modelo de comportamento moral. É muito mais fácil cultuar Jesus do que fazer o que Jesus fazia. Mas ele nos chama não para um culto pessoal, porque ele não tem ego, como um Michael Jackson ou Madonna. Ele nos chama para ninguém vem ao Pai senão por mim, se comportando como eu se comportei. Tem uma música de Padre Zezinho que eu cantava na infância, que é que um dia uma criança o parou, olhou nos seus olhos a sorrir com uma caneta e um papel na sua mão, porque tinha uma tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio do sorriso, o que é preciso para ser feliz? E a resposta não é, conheça todos os versículos bíblicos, conheça todos os questões do Livro dos Espíritos, dê todo o dízimo, faça toda a campanha do quilo, vá a todas as missas, faça todas as promessas e reze todos os textos. Não. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, pois só assim, somente assim, é que no fim do dia a gente pode dormir com a consciência tranquila, dormir feliz, porque Jesus não é alguém a ser entendido, Jesus não é um ser a ser cultuado, Jesus é o ser a ser seguido, é a rocha sobre a qual nós assentamos a nossa casa moral, o nosso templo interno. A regeneração da terra começa no solo que nós temos para regenerar, o nosso coração. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz, gente. Aberto ao público, cada franca, não tem. Seminário das 9 às meio-dia.